Aleluia, Senhor. Proclamamos Tua soberania sobre as nossas vidas, Tua soberania sobre a Tua igreja. Proclamamos que Tu reinas, Senhor. Tu reinas sobre a nossa vida. Tremam os povos, porque Tu estás entronizado acima dos querubins, sobre todos os céus, toda a terra, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Reina, Senhor. Tremam os povos. Reina, Senhor. Tremam os povos. Santo. Pois só Ele é santo.